aí, meus queridos players, Zeke de novo na área, e pro Filmes Curte de hoje eu trago um podcast. Sabe aquele filme que você conhece e ninguém nunca ouviu falar que é excelente? Ou aquele que é uma porcaria mesmo, você só gosta pela zoeira? Pois é, foi pensando nisso que a gente resolveu gravar esse pod. Então aqui a gente vai falar sobre filmes desconhecidos, razoavelmente, né? Trazendo curiosidades e também indicando eles pra vocês. Eu tô aqui com dois convidados especiais. Primeiro, ele que é guitarrista frustrado, assim como eu, um dos caras que me mostrou essa bela arte do podcast, diretamente lá do LRPG, o meu amigo João. Oi, galera, tudo bem? Quando você falou guitarrista frustrado, eu tava torcendo pra ser outro cara, sem ser o cara. Oi, meus queridos, meu nome é João, mas vocês podem me conhecer como De Lado, lá do LRPG, o podcast de RPG é muito bonito. E é isso aí, viemos aqui hoje aproveitar essa época de carnaval pra passar os filmes pra vocês verem aí, sabadão, 4 horas da tarde, no ar-condicionado, quietinho em casa. Netflix. Oi, também, esse cara aqui que eu conheço há pouco tempo, mas já considero pacas, né? Ele aí que tem dois canais no YouTube, que é dono de uma voz aveludada. Meu amigo Felipe. Pô, cara, me sinto lisonjeado, cara. Que delícia, cara. Fala aí, cara. Fala aí, galera. Eu sou o Felipe, sou dublador, faço canal no YouTube, faço Caramba 4, faço um monte de coisa. Mas enfim, eu acho legal vocês terem me chamado pra fazer essa parada, me amarro nesse filme trash louco aí que eu vou falar agora. Então, tipo, é uma honra estar aqui. Muito obrigado. Pois é, né? Vocês veem que o canal tá ficando foda quando eu vim dublador pra participar, né? Agora o negócio tá... Bom, galera, então cada um vai falar de um gênero de filme, né? E vai falar de dois filmes. Então eu vou falar de terror, pra variar. O João vai falar de comédia. E o Felipe vai falar de ação trash, né? Oh yeah, motherfucker. Eu vou dar as honras pro João começar então aí com a comédia. Então vamos lá, rapidinho, só as musiquinhas, vai ser a musiquinha, vamos lá. O primeiro filme que eu trouxe foi um filme de um grande diretor de comédia que ele não é muito conhecido, mas assim, é um cara com um certo nome dentro do estilo, que é do Mel Brooks. E ele ficou muito famoso pelo filme dele com aquele Leslie Nielsen lá do Drácula, Morto Mais Feliz, que é filmaço, engraçado pra caralho, mas é de 90 e pouco já. E tem outro filme dele que é bem conhecido, que é Alta Ansiedade, que é uma paródia dele pro filme do Hitchcock e tudo mais. Mas eu não vou falar desse filme, eu vou falar, na verdade, de um filmaço chamado Jovem Frankenstein, de 1974, cara. Porra, esse filme é ótimo, cara. Filmaço. 1974, ou seja, eu acho que 3 anos antes do primeiro Star Wars, o filme é em preto e branco, por querer, né? Ah, ele já podia ser colorido, mas é preto e branco. É, sim. E é aquele cara do Fábrica de Chocolate, né? Sim, é isso que eu vou falar. É com o Gene Wilder, cara. É um filmaço, cara. Foi filmado no mesmo castelo do filme original de 31, que é baseado na obra da Mary Shelley e tudo mais. E, cara, o filme, ele pega as duas histórias principais do Frankenstein, né? Que... Desculpem se eu estou falando merda, mas tem A Noiva do Frankenstein, que virou um filme, não sei se veio do livro também, e tem o próprio Frankenstein, e ele juntou essas duas obras. Tem uma mulher lá que faz A Noiva do Frankenstein numa parte, claro que não falando explicitamente, tem o próprio criatura, e cara, o filme se trata assim de um descendente anos depois do Frankenstein que renega as origens do avô maluco que queria ressuscitar os mortos. Então ele fala que ele é Frankenstein, não sou Frankenstein. Isso é muito bom mesmo, essa sacada é muito boa. É, muito foda, cara. E vale falar, cara, que esse filme dublado, por sinal, tem a dublagem, o cara que é dublador aí deve conhecer, do Mário Monjardim, cara. É o Monjardim, já me dirigiu várias vezes, cara. É foda pra caralho, cara, é muito engraçado. O Monjardim é muito engraçado, bicho, ele é engraçado, assim, pessoalmente, porque ele fala daquele jeito, tá ligado, que ele fala na dublagem. E, tipo assim, ele tem umas sacadas, cara, que assim, quando a gente já vive em dublagem por um tempo, você saca que aquilo ali não tá no texto, cara, tá ligado? Muitas das coisas que o cara tá falando não tá no texto. O cara improvisa. Mas o improviso do Monja, tá ligado? É muito bom. Porque, assim, tinha um momento, né, que é uma das primeiras cenas desse filme, que um dos alunos pergunta: mas, pô, professor, mas o seu avô não fazia não sei o que com cadáver, não sei o que? Aí ele virava e falava assim: o avô era um homem muito doentinho. É muito... Ele fala mais: o avô era um homem muito... Eu me amarro, bicho, dessa dublagem. É muito boa. Por sinal, é um filme que foi bem esquecido da filmografia do Mel Brooks. Foi pra caraca, bicho, pra caraca. Cara, eu tenho que agradecer aos meus pais, que eles que me mostraram esse filme. Eu devo ter visto pela primeira vez com bem uns 12 anos, qualquer coisa assim. Nossa. E eu pirei. Eu agradeço pelas minhas madrugadas no TCM, cara. Tipo, eu tava de bobeira, assim. Eu falei, caralho. Eu vi e revi esse filme 1 milhão de vezes. Tanto que antes de gravar, eu falei que eu não precisava rever esse filme, porque eu já sei, tá ligado? E outro ponto interessante da dublagem, cara, tem logo no início também a parte que ele tá indo se despedir pra ir pra Transilvânia, né? Ele falando com a esposa, que seria o Gene Wilder. Cara, o Mario Mojadinho fala: cuidado com o Tafetá! É muito engraçado, cara. E todo momento ele solta coisas tipo assim: eu não sei imitar, eu sou péssimo nisso, mas é tipo: tá louco? É, não, porque o monge ele tem essas coisas, tipo: ô diabo! Isso aí, o diabo, cara, eu tava tentando lembrar. Comprei você, menino. Ele manda isso direto, isso é o bordão dele de qualquer personagem, o Pernalonga, o Salsicha, ele faz isso em qualquer personagem. Eu fiquei muito lisonjeado uma vez que ele me mandou falar isso, bicho, no personagem. Tá, tipo assim, tinha uma boquinha sobrando num desenho animado que eu tava fazendo com ele, e ele falou assim: cara, manda um, comprei você. Eu falei: tá bom, porra. Com certeza, eu já mandei, meu irmão. Caralho, cara, que foda, na moral. Pra quem tá ouvindo e não tá entendendo, né, o dublador, qual que é o nome do dublador, Felipe? Monjardim. Mário Monjardim. Ele é o dublador lá do Salsicha, né? Acho que é o mais icônico dele. É o Salsicha e o Pernalonga. O Pernalonga, né? Também, que cara. É sensacional a dublagem. Cara, e só pra completar o filme aqui, tem também o Peter Boyle, que é um ator que famoso, fez filme pra caralho. Inclusive, fez um seriado lá, aquele do Raymond lá, porque ele é uma figura que ele parece Frankenstein já olhando pra ele. E tem o cara mais feio que já apareceu no mundo e mais engraçado, que é o Mark Feldman, cara, que era o Igor, tá ligado? Ah, que a corcova dele tava sempre de um lado diferente. Corcova? Que corcova? Cara, isso é uma parada que, tipo assim, esse humor no sense que essa época tinha era muito maneiro. Foi uma parada que foi aplicada naqueles filmes que o Leslie Nielsen geralmente fazia, né? É, Corra que o Piloto Sumiu. Apertem os cintos que o piloto sumiu. Aperta os cintos, o piloto sumiu. A trilogia lá do Corra que a Polícia Vem Aí também. Corra que a Polícia Vem Aí, exatamente. Duro de Espiar também. Cara, eu me amarrava nesse tipo de humor, tá ligado? Com humor que você fala: caraca, não é impossível de ser isso. Tipo, pô. É, pois é. É tão bobo, né, que é ótimo. Exatamente. Os caras entrarem, por exemplo, numa sala, tipo, um monte de repórter fala assim: beleza, pessoal, vamos tirar umas fotografias agora. É tipo, os caras vêm e começam a pegar um monte de quadro da parede, sacou? É, tipo, vamos tirar as fotografias da parede. Cara, o cara tá ficando nervoso, aí no início do filme ele tá cheirando cocaína, no final ele tá cheirando cola de sapateiro, tá ligado? Não, é, exatamente. Ele fala assim, ele vai subindo, né? Ele fala assim: escolhi o dia errado pra parar de beber. Aí ele bebe. Aí depois no final do filme ele fala: escolhi o dia errado pra parar de cheirar cola. É muito bom, bicho. E tem uma cena também, é uma das coisas mais maneiras no filme, que é um dos caras que é oficial lá de pilotagem de avião. Aí o cara tá entrando no aeroporto, aí começa a aparecer aquele monte de testemunha de Jeová, maluco de budismo, e aí o cara fala: senhor, você gostaria de ouvir a palavra de Deus? Aí ele começa a bater nos caras, mandar golpe de karatê no maluco. É muito bom, cara. É muito pois bom. É. Nesse momento a gente tá falando de outro filme, tá, galera? Desculpa, aperta o cinto que o outro sumiu. Que serve também como indicação. Mas, então, eu indico o Jovem Frankenstein, cara, e principalmente dublado, porque, sério, ganha muito com a dublagem. Ganha muito, cara. É do caralho, do caralho. É sensacional, cara, sério. É sensacional mesmo. É muito bom. Então, o Jovem Frankenstein é o Brooks. Então fica aí a indicação. Vamos passar pro Felipe agora pra... Opa. Pra ação. Oi, action. Suspense. Emotion. Cara, assim, eu decidi começar por um filme de 2009, que é o Black Dynamite. Foi um filme que nem foi exibido aqui no Brasil. Se foi, foi naquelas exibições de cinema que geralmente o nego faz, tá ligado? De premiação e tal. É filme cult, né? Cara, eu só fui conhecer esse filme da época que eu fui pra Los Angeles pra gravar uma parada de dublagem. E aí eu entrei numa loja que, se eu não me engano, o nome da loja era Amoeba Music. Uhum. Eu não entendi nada, porque o nome é Amoeba, né? Amoeba... Amoeba pra gente é massinha. É massinha, exatamente. É massinha de brincar. Mas, pelo nome eu achei interessante, aí eu entrei na loja, tipo assim, numa das prateleiras tava lá esse filme, Black Dynamite. Eu olhei assim e falei: caraca, meu irmão, tem um cara de Black Power, tem um japonês, tem... Pô, tem tudo nesse filme. Pô, tem um cara de nunchaku. Falei: cara, esse filme deve ser muito maneiro. Daqui a uns anos o Tarantino vai fazer a versão dele, vocês vão ver. Vai, cara. Vai. Esperando. Se bem que pela linha que o Tarantino tá indo hoje em dia, eu não sei se o cara vai parar não, né, bicho? Pô, verdade. Mas assim, o filme é com o Michael J. White, que vocês devem lembrar do Spawn. né? Filmão, hein? Filmão. Muito bom. Aquele negão todo bombado, sinistro pra caraca. Que era o próprio Spawn mesmo. Ele é o próprio Spawn, né? Exatamente. Tipo, pô, eu acho ele um maluco muito maneiro, assim, até um pouco mal aproveitado no cinema. Mas, cara, o legal desse filme do Black Dynamite é que ele faz essa coisa da sátira, tá ligado? Porque o cara é uma espécie de gigolô e ele é um ex-agente da CIA que é uma espécie de Chuck Norris, tá ligado? Só que negão. Tipo, e eu acho isso muito maneiro, que, tipo, o cara é o super-homem da história, sabe qual é? Tipo, ele... Uhum. O cara vai na casa dos outros cobrar dívida de jogo, entendeu? Tipo, maiores barbaridades que você possa imaginar, tá ligado? Tipo, aí no contorno do filme, o irmão dele se envolve com droga e é assassinado. E aí o pessoal da CIA vem atrás dele pra ele poder, né, resolver o caso das drogas que são traficadas ali no bairro, né? Mas é engraçado porque, tipo, ele tá envolvido com as drogas, sabe qual é? Então, tipo assim... Ele tá envolvido e quer combater. E ele quer combater, exatamente. Tipo assim, ele chega no meio dos gangues. Você fala assim, olha só, a regra agora é o seguinte, não podem mais vender droga na comunidade. Aí um dos caras chega, mas Black Dynamite, eu vendo drogas na comunidade, tá ligado? Tipo assim, como não pode? Eu faço isso. Todos eles fazem isso, e ele é um cafetão, saco, tipo, tá todo mundo errado. Uhum. Mas pô, é muito maneiro, cara. E assim, o filme é feito de forma trash pra ser trash mesmo, saco, tipo, tem hora no filme que rola até música do Chapolin Colorado, bicho. Nossa, mano. Sabe aquelas músicas que rolava, tipo, do tipo, ah, apareceu o Tripa Seca, o Quase uhum. Nada, e rola até aquela musiquinha de bandidinho, sabe qual é? Pô, é muito maneiro, bicho. Muito maneiro. Pô, que foda, cara. Pô, eu não conhecia, não, cara. Cara, e assim, as cenas, por exemplo, ele faz umas brincadeiras estilo Corra que a Polícia Vem Aí, tá ligado? Tipo assim, uhum. O cara tá numa câmera, aí o vilão olha pra ele, tipo, aí ele sai correndo. Quando ele olha pro outro lado, o cara tá lá também, sabe qual é? O cara tá do outro lado, sabe? Tipo aquele jogo do câmera escroto que o nego faz, sabe qual é? Tipo, uhum. O cara tá em todos os lugares ao mesmo tempo. Sim, sim. Pô, mas é muito maneiro, cara. Mas é muito maneiro. Esse filme só não veio pra cá mesmo porque ele tem um excesso de piadas extremamente americanas, sacou? Então o apelo pro público daqui seria praticamente zero, sacou? É muita piada americana, é muito termo americano. Mas uma coisa legal de falar é que, cara, ele gerou um desenho animado, que é do Adult Swim, que também é muito maneiro. É dublado pelos mesmos caras que fizeram esse filme, né? Filme. E, pô, meu irmão, é muito maneiro, cara, assim, é muito maneiro. E ele faz menção a várias paradas dos anos 70, anos 80, tipo, Black Dynamite lutando contra o Caco. Caco se torna um... O Caco Sapo? É, o Caco Sapo, tá ligado? Tipo, ele se torna um traficante de drogas também, sabe qual é? E aí ele pega todos os Muppets, sabe qual é? Pra formar uma gangue. Caramba. Meu irmão, a cena da luta do Black Dynamite contra o Caco é muito sinistra. Cara, preciso ver esse filme. Porque o cara, ele tipo assim, ele mete a mão dentro do boneco e arranca aquele estofa, tá ligado? Aquela parada da... Como é que é o nome daquele... Eu não sei como é que é o nome daquele bagulho que tá dentro do boneco, sabe qual é? Tipo... É as vísceras do boneco. É, exatamente. É muito maneiro, cara. É muito maneiro. Bom, eu vou ver esse filme agora, na moral. Saindo daqui, já vou procurar. E outros personagens também. Cara, o Michael Jackson, meu irmão, o episódio do Michael Jackson, que fala que o Michael Jackson, na verdade, é um alienígena. Isso aí já no desenho. Isso no desenho. Ele, tá. Ele controlava os Jackson 5, tá ligado? E controlava o pai deles também. Nossa. E aí o Black Dynamite tem que matar o Michael Jackson, bicho. Pô, é muito maneiro, cara. Muito maneiro. Pois é, cara. Você comentou que as piadas são bem americanizadas, são, né? Pra caraca. Pra um caraca. Filme que eu... Meu amigo tinha assistido primeiro dele, me deu um monte de spoiler na cara. Que eu não ligo pra spoiler também. Daí ele me falou um monte do filme, ele falou das piadas. Pô, que tinha piada que eu não entendi e tal. Foi o Ted 2, cara. É, o Ted 2 também tem... Eu fui assistir dublado. Eu comecei a assistir. Eu gosto de filme dublado. Eu fui assistir dublado. Só que, cara, os dubladores excelentes, né? Pô, só cara foda, assim, só que, poxa, as vozes não tinham nada a ver. A voz do Mark Wahlberg tava horrível, a voz do Ted ficou horrível. Uh-huh. O Ted é o Seth MacFarlane, ele tem a voz do Peter, em inglês. Uh-huh. Aí aqui no Brasil ele ficou com uma voz meio fininha, assim, sabe? É, do Seth MacFarlane. Aí eu mudei pra inglês, cara. E... Pô, tinha que ter usado a voz do Peter, cara. Puta que pariu, muito engraçado. Clássica, né? É, muito engraçado. Mas aí o que que acontece? Muita piada aqui ficou, tá, e daí, tipo, você não consegue entender, cara, porque tem muita piada americana, né? Não, mas é exatamente assim nesse conceito, cara. O Seth MacFarlane, ele faz muito isso no Family Guy também. Exato. Eu ia falar, no Family Guy é o tempo todo isso, cara. Todo. E muitas piadas se perdem, muitas. Cara, sacou? É porque não tem como, cara, porque assim, por exemplo, eu lembro de uma piada, essa eu nunca vou esquecer, que é um do, que o Stewie, ele chegava pra aquele que é meio irmão dele, né, sei lá, que é um irmão dele, só que, sei lá, meio revoltado com ele. Aí ele tá com uma besta, né, que é aquela arma, né, que é tipo um arco e flecha, é a besta. E aí, tipo, ele chegava nele e falava assim, você sabe qual é a marca de água que eu mais gosto? é Arrowhead. Pra nós isso não quer dizer nada, porque a gente não se liga em marca de água, sacou? Então tem uma piada que mega, sacou? Mas, cara, mas isso acontece muito. Por exemplo, o Bruce Jenner, ele apareceu várias vezes, até no início do Family Guy, e eu só fui entender por que sacaneava aquele cara depois que eu comecei a namorar. Porque aí minha namorada me mostrou, ah, esses aqui são as Kardashians. Cara, quando eu vou saber uma porra dessa, tá ligado? Que o pai de uma mulher que tava se falando com outra lá, virou uma mulher, que tava, porra... E é o grande astro do beisebol, ou do futebol americano, né? Não, exatamente. Assim, tem umas piadas pra quem compreende coisa dos anos 80, tipo música e tal. Sim. Pô, tu vai comprar lindamente a piada. Tipo, por exemplo, eu tava assistindo agora um vídeo do... É aquele que o Peter tá tentando se reconciliar com a Lois. É, então ele volta no tempo e aí tem uma... Ah, que ele pede pra morte voltar aí o tempo todo e ele faz várias merdas, tá ligado? Isso, ele exatamente. Esquece, exatamente. Ele fica na discoteca, perde a hora. Exatamente, é tipo assim, aí o Brian sobe no palco e faz uma cena estilo o Michael J. Fox, né? Ele começa a cantar Never Gonna Give You Up. This song is right by a gay guy. Putz. Cara. Não, aí depois chega um maluco lá no fundo e fala assim, o Rick, é o seu primo, não sei o que, Ashley. Ó, lembra daquele som genérico que você queria? Olha aqui. E cara, sabe que é legal? Tem essa mesma referência no Simpsons, naquela banda do Homer lá, o Sad Garden, tá ligado? Que aí o, exatamente. Sei lá, alguma coisa com o Ben liga pro Kurt e fala, ó, é seu primo, sei lá o que com o Ben. Lembra aquele som depressivo, sei lá o que você queria? Ouve isso aqui. Putz, cara. É muito bom, cara. Essas sacadas, assim, quem saca de coisa de anos 80 e música, pô, vai ficar perfeito, tá ligado? Mas tem coisas que, bicho, não tem como pegar. O nego fala de apresentador de lá, ou fala de marca de, sei lá, de perfume, de água, de seja o que for, bicho, passa batidaço. Sempre vai passar, cara, não tem como. Bom, então, a indicação é o Black Dynamite. Quem que é o diretor do filme, Felipe? Não lembro se você comentou. Cara, é o Scott Sanders, cara. Ele também não é muito conhecido, cara, assim, e acho que de trabalho mesmo, aparente lá nos Estados Unidos, ele só teve esse mesmo. Entendi. Bom, agora eu vou quebrar um pouco o clima de alegria, né, e vou falar de... Terror. Terror. Eu escolhi dois filmes, né? Um é mais recente e outro é mais antigo. Eu vou falar primeiro do antigo. O nome do filme é Maniac Cop. O filme é de 1988. Tem 27 anos já o filme. O diretor dele é o William Lustig. Pelo que eu vi, ele não é muito conhecido, mas ele só faz filme de terror, filme de zumbi, coisas assim. E aqui no Brasil ele saiu com o título de Maniac Cop e o Exterminador, né? Aquele velho clichê de o nome, não, o nome inglês, inglês, alguma né? coisa pra complementar, pro cara entender que é disso o filme, né? Mais ou menos isso. Maniac Cop. Cop, o policial que mata geral. Exatamente, né? Mais ou menos assim. Aí, o plot dele é mais ou menos assim, né? Era um policial, obviamente, o nome já diz. E o policial, ele morreu. E por um motivo que eu não vou contar qual é, pra não dar spoiler, ele retorna como um assassino e ninguém sabe quem ele é. Só sabem que tem um policial matando geral. O policial, o Maniac Cop em si, é o Robert Zidar. Eu não sei se vocês conhecem. Cara, o nome não me é estranho não, mas... É, não me é estranho não. Mas o Robert Zidar, pouco antes de entrar no pod aqui, eu joguei Robert Zidar no Google. Já puxou aqui, ó, 10 atores com a aparência mais incomum da história do cinema. Meu Deus do céu. Eu vou deixar o link na descrição depois. Vê se tem o Matthew Feldman. Tem o Matthew Feldman, o Igor. Não tem, cara. A hora que você falou, eu tava com a página aberta, não tem. Caralho. Mas aqui, ó, pra você ter ideia, o Robert Zidar, ele tá em quarto lugar, cara. Caraca. Em nono, tá o Willy Dafoe. Caraca. Pensa no como é que o cara é. Você tá ligado? O maluco é mais estranho que o Willem Dafoe. Ele é mais estranho. Se bem que tem um maluco que é do Fuga de Nova York, acho que é o Fuga de Los Angeles, uhum. que é o segundo, que é aquele maluco que vende... Que é meio que trambiqueiro, tá ligado? Aquele maluco é muito esquisito. Fez Conner também, a Rota da Fuga, ele era um malucão. Ah, caramba, como é que é o nome dele agora? Fez Cães de Aluguel. Ah, o Mr. Pink. Isso. Putz, mas lembra como é que é o nome do ator, cacete? Eu esqueci o nome desse filho da puta, cara. Apenas um adendo aqui, a gente tava falando do Steve Buscemi. Bom, mas então, o Robert Zidar, vocês assistiram o Sin City? Sim. Vocês conhecem o Mike Rourke? Sim. O Robert Zidar é o Mike Rourke no Sin City, só que o rosto dele é daquele jeito. Ele não é maquiado, o rosto dele é cabuloso daquele jeito. Entendeu? Meu Deus do céu. Eu diria que é perfeito pra ele. E o protagonista do filme, né, que o Robert Zidar é o policial, ele é o antagonista, o protagonista é o Bruce Campbell, que é o Ash do Evil Dead, né, que eu vivo falando aqui no canal do Evil Dead, que eu sou apaixonado por Evil Dead. Caraca. E é um filme muito B, cara. Muito B. Imagino. Cara, o nome já passa isso. Ele é uma trilogia, né? Aí no primeiro, ele tem um pouco de um lance, assim, de você ficar, cara, será que tem um assassino? Porque o Bruce Campbell, ele também é policial, e tudo começa a mostrar que é ele que tá matando a galera, então tem meio que aquela levada de, nossa, será que tem um assassino? Ou será que é o Bruce que tá loucão, né? O que que tá acontecendo? Então eu acho isso bem interessante, né? O primeiro filme, eu acho o mais legal de todos. Eu recomendo bastante, assim, porque é um filme trash que chama bastante atenção, cara. Ele é bem original, ele é bem original mesmo. E o Bruce Campbell tá com aquela atuação bem canastrona dele? Tá, cara. Que, cara, ele é um cara que você tem vontade de dar um soco na cara dele. Ele era bem canastrão nessa época ainda. Cara, mas ele é canastrão a vida inteira, bicho. Esse, tudo. Sim, até hoje. Só que hoje, como é que a gente pode definir o Bruce Campbell? Hoje ele é um canastrão mais profissional. No começo ele era um canastrão porque ele era daquele jeito. Não, é porque também, né, meu irmão? Tipo, você faz essa parada por 30 anos, pô, tu tem que ser bom, né, cara? Uma hora tu tem que ser bom, né, porra? Não, cara, é, nesse Ash vs Evil Dead, na moral, ele deve estar vivendo o sonho da vida dele, é, tá ligado? Ele tá fazendo ele. Pronto. Inclusive, falando em Ash vs Evil Dead, totalmente recomendo, porque tá assistir inteiro tá foda. Por favor. Nossa, tá excelente. Ele tem umas cenas de ação, assim, tem uma coisa que eu acho animal em ver filme antigo, que é explosão de verdade. Pô, né? Isso é maneiro. Eu gosto muito de ver filme antigo, porque os caras explodiam as coisas mesmo. Foda-se. Pau no seu cu, Michael Bay. Hoje em dia já é CG, vamos dar um desbaratinado. E daí ele teve duas sequências ainda. Ele teve o Maniac Cop 2, o Vingador. Caralho. Em 1990, o mesmo diretor, William Lustig, né? Novamente, lá, o Robert Zidar era o Maniac Cop. O Bruce Campbell tá no filme, mas ele morre lá nos primeiros 20 minutos. Isso não é spoiler, porque tá no começo do filme, cara. Pelo amor de Deus, ele vai morrer. E daí no lugar dele entra o Robert Davi. Ele é aquele cara que aparece em vários filmes. Esse Robert Davi, ele é muito conhecido em vários filmes como um ator secundário. Ele já fez Duro de Matar, já teve no Goonies, já teve no 007 Permissão pra Matar. Só que ele é, nossa, um cara totalmente B. Se você colocar no Google aí Robert Davi, vai aparecer o cara. Você vai falar, putz, já vi esse cara em algum filme. Tá, daí o segundo é legalzinho. Aí no terceiro, que tem um terceiro filme, o nome do terceiro filme é Maniac Cop, o Distintivo do Silêncio. Caraca. De 1993. Esse nome foi melhor, hein? Esse nome foi esse melhor. Foi o melhor, né? O Distintivo do Silêncio. Pô, não, esse foi poético, né, cara? Foi bonito que é esse, assim. Pô, até chorei aqui, cara. Pô. Mesmo diretor, novamente, né? William Lustig, Robert Zidar e o Robert Davi como o protagonista, né? O Robert Zidar fez os três filmes. Aí no terceiro tem todo o lance de explicar como é que o policial era em vida, né? Porque até então não tinha falado quem exatamente era o policial, você não sabia se ele era um bom policial ou se ele era um mau policial. Olha, cara, o que eu soube entendi de tudo que você falou, cara, é que esse filme é uma espécie de Robocop, só que de terror, né, bicho? Robocop de terror. É um Robocop de terror, cara. Ah, ele não é demônio, nada. Ele seria um robô que volta, um cara que fica meio android, meio... Cara, o mais legal de tudo, não explica. Ele segue bom, a mesma linha de Jason, de Halloween, que, tipo, o cara é um assassino que não morre. Foda-se por quê. Não interessa. Entendeu? Ele seria um filme slasher, então. Ele é um slasher. Pô, foda, cara. Olha, ele é um filme de terror, mas ele é slasher. Não é assustador. Você não vai ficar com medo. Você pode assistir com a sua família. Não tem cenas de sexo também, tá? É. Mas tem tripas voando na sua cara, mas de boa. Tem umas tripinhas, cara. Ele mata os caras de uma forma bem engraçada. E o legal é que tem uma parte no filme, assim, que, pô, o policial tá matando muita gente. Chega uma hora, cara, que, tipo, a galera vê a polícia e corre, você tá ligado? Eu acho que o pessoal tem visto isso aqui no Rio de Janeiro, cara. Não sei por quê. Por que será? Mas é um filme que eu recomendo, acho bem, bem interessante, assim, principalmente o primeiro, por causa do Bruce Campbell, cara. Você vê o Bruce Campbell não sendo Ash, assim, é bem interessante, cara. Cara, mas eu vou te falar, bicho, tem uns atores que eu olho assim e falo, meu irmão, esse cara estar ali não tem nada a ver com talento, cara. Não. Esse cara, ele tem carisma, cara. Carisma é uma coisa que está acima de talento. Exatamente. Cara. Quer um cara que é o maior exemplo disso pra mim? É o Homem de Ferro, Robert Downey Jr., tá ligado? Ah, pô, mas eu não acho não, cara. Eu acho ele um bom ator. Não, ele não é um ator ruim, pelo amor de Deus. Mas se você for reparar, cara, ele não sai muito ali do... Do eixo dele, né? É, tá dos maiores filmes ali, tá ligado? Onde eu vi que ele saiu mais foi no Trovão Tropical, pra ser sincero. Nossa. Não, é, pode crer. Ele tá sensacional, cara. Puta que pariu. Inclusive, Trovão Tropical também. Pois é. Fica a recomendação pra quem não viu, porque é muito bom, cara. É, ouvintes, vão anotando aí. Ouça essa porra com o bloquinho na mão aí, por favor, e vão ouvindo tudo que a gente falar. É isso aí. Cara, não, assim, porque, ó, eu coloco nessa lista de atores que tem carisma, porém não são grandes atores, eu coloco aí os que todo mundo já conhece pra caraca, tipo o Sylvester Stallone, o Schwarzenegger, sabe qual é? Ah, pô. É, o Schwarzenegger, cara, teve um vídeo que eu vi, esses compilados que rolam no YouTube, eram compilados, um compilado com várias cenas do Arnold, assim, né? Tipo, trechinhos de filmes. E, cara, nos primeiros filmes ele era horrível. Cara. Ele é horrível, cara. Ele ainda é, mas era pior. Mas eu vou te falar um negócio. O Stallone, eu acho que não tem carisma, assim, mas o Schwarzenegger, ele tem muito carisma, cara. Mas o Stallone, eu não vejo essa parada, tá ligado? Não, assim, eu parei pra assistir os rocks antigos, bicho, assim, é, de fato, pô, o Stallone, ele tem um lance, cara, que ele tem uma boa interpretação, cara, porque uma vez eu falei pra um amigo meu, que o meu amigo, ele assistiu o Rock e falou assim, caraca, não é possível, esse cara é muito retardado, gente. Eu falei, meu irmão, o cara tá interpretando um boxeador retardado. Sim. O cara levou soco na cara. Não, você vira retardado, sacou? Então, tipo, Adrian, você tem que ser mongoloide, sacou? Maior meme da história. O Stallone no Rock é o Bruce Campbell no Ash vs. Evil Dead, tá ligado? Só fazer o retardado. Sacanagem, desculpa. Não, cara, putz. Aí, só voltando aqui, falando de Stallone, tem o Tango e Cash, né? Que é o Stallone. Pô, o meu querido Curtinho. O Robert Zidar é o Face. Eu não sei se foi traduzido. Mas ele é o antagonista lá do Tango e Cash. Se você quiser saber quem é o Robert Zidar, você olha lá. Ah, tô ligado, aquele maluco do queixo? É, o cara do queixo. Pô, cara, deixa eu te falar, eu quero o cara do queixo. Que galera, não, você vai olhar a foto e fala, não, esse cara fez plástico. Não, ele é assim mesmo. Ele é bizarro. Ele é bizarro de verdade mesmo. Pelo que eu entendi, cara, ele já tem a cara pra ser sempre o vilão, tá ligado? Exatamente. O cara que já tá construído, né, bicho, pra ser o vilão. Como o já citado aí o Default, tá ligado? Você vê Platum, você não entende nada que ele tá fazendo ali, tá ligado? Porra. Terminando aqui então, só fica aí então a recomendação, Maniac Cop. Vocês não vão achar esse filme dublado, tá? Você vai conseguir na internet aí, os torrents da vida, legendado. Tem um remake, tá? Eu não cheguei a assistir o remake de 2008, não faço ideia se é legal ou não. E qual é o ano do original? O ano do original, o primeiro é de 88, o segundo é de 90, o terceiro é de 93. Cara, como é que um filme desse é resgatado pra fazer remake, tá ligado? Que doideira. Pois é, isso que eu não entendo. Mistérios da vida. Mas assim, o nosso colega aí, dublador, ele viu que já tem um novo trabalho aí, cara. Olha só, não tem dublado, cara. Olha o mercado chamando aí, cara, em momento de crise. Cara, olha, quando o nego pega esse tipo de filme pra dublar ou redublar, cara, pô, é milagroso, sabe qual é? Tipo, não é sempre que acontece, não. É só quando alguma emissora de televisão faz exigência pra esse filme ir pra televisão. Eu só tive o prazer com relação a isso em algumas vezes. Tipo, por exemplo, eu acho que eu redublei o Spawn. Sabe qual é? Tipo, eu fiz umas besteirinhas lá no filme do Spawn. Eu falei assim, caraca, Spawn, maluco, que sinistro. Nossa, você tá no Spawn, cara? Cara, eu fiz um Spawn aí que deve ter ido pra Warner ou qualquer parada dessa aí. O filme mesmo? É, o filme mesmo. Pô, bacana. Você fez o que lá? Quem que você fez? Cara, sei lá, bicho. Deve ter feito uns gangster lá doido, sabe qual é? Sabe aqueles moleque que estão no cemitério, sabe qual é? Ah, sim. Que é a primeira vez que ele se transforma, né? Que ele fecha a roupa. Isso, então. Eu fiz uns malucos daquele ali. Fiz uns guarda também. Legal. Enfim, aquelas besteirinhas. Mas, pô, foi uma emoção por ser Spawn, né, bicho? Pô, claro, com certeza. Né? Pô, mas que foda, cara. Caralho. Falando nisso, estão fazendo tanto filme de herói aí, pô, faz um Spawn novo, né? Pô, cara, seria interessante, cara. Seria interessante. Da hora já. Bom, então, minha primeira recomendação é essa aí. Agora a gente volta com o João, falando de comédia. Pá, oi! Vamos lá. Então, pra ficar nesse clima gostoso de filmes felizes, eu trouxe aqui um filme que é um filme engraçado pra caralho, mas tem uma história muito triste por trás e eu não sei como falar isso e ser respeitoso ao mesmo tempo. Vamos lá. O filme que eu trouxe vai ser Dança dos Vampiros, que é mais antigo que o primeiro que eu falei, que é de 67, que é dirigido pelo Polanski, cara. Um diretor muito polêmico aí, que tava envolvido num caso muito sério. Eu não sei se é pedofilia em si, não sei se foi provado, mas... Ok, isso aí. Caraca. Sem entrar nessa parte, o filme é estrelado por ele é o ator principal. Ele é tipo Marty McFly pro Dr. Brown de um caçador de vampiro, tá ligado? Só que se o Dr. Brown fosse caçador de vampiro. Ele é o sidekick, né? Tipo, sidekick. Certo. Então, se eu não me engano, eles vão pra Transilvânia e lá eles têm que salvar. É uma história normal. E, cara, vou te falar, o filme é foda pra caralho, porque ele tem um clima bem parado, assim, e ele é um pouco menos escrachado que o Jovem Frankenstein, mas do nada ele joga umas coisas na sua cara que chega chegou a ser até um pouco gore, tá ligado? E pô, eu amo isso, cara. E, pô, tem uma fotografia linda e tem a Sharon Tate, cara. E a Sharon Tate era muito linda. Puta que pariu. É impressionante essas paradas, né? Sim, sim. Tem umas atrizes antigas que falam assim, caraca, meu irmão, parece atual, sabe? Sim, sim. E cara, é, eu acho um filmaço, tá ligado? Que tem várias sacadas muito boas, tipo a dança. Ele entra no salão cheio de vampiro e ele tem que fingir que ele é um dos vampiros pro grande baile de máscaras dele lá. E, cara, o salão tem um puto espelhão na frente, tá ligado? Aí ele começa a dançar, do nada ele olha, só tá ele no espelho, aí todo mundo olha pra ele. E esse cara é o próprio Polanski, novinho, novinho. E, cara, e assim, a história triste é que 2 anos depois a Sharon Tate foi assassinada lá pela... A história famosa lá do Charles Manson, né? Coisa horrível. Caraca, é pior que eu tenho essa parada mesmo. Sim, e cara, eu acho que é um filme muito bom pra você ver quem são essas pessoas, saber e se divertir também, cara, que é um filme que você vai, se você for como eu, você vai ter aquela famosa nostalgia de uma coisa que eu nunca vivi, tá ligado? É. Maneiro, filmaço, cara. Cara, você falou que o filme de vampiro, ele tem alguma coisa, uma pegada parecida com Drink no Inferno ou nada a ver? Porque a primeira coisa que a gente lembra, né, é descrachado vampiro. Não, ele tem uma pegada, tipo Drácula, mas se tivesse um caçador de vampiro, tá ligado? É, certo. tu me lembrou aquele filme do Leslie Nielsen, aquele que o Leslie Nielsen faz. Sim, é menos escrachado que esse. Se você for contar a paródia, que é igual do Leslie Nielsen, mas ele tá parodiando o Drácula do Christopher Lee, que eu espero que seja antes disso. Ah, tô ligado. Tá ligado? Que teve o Bela Lugosi, que é o mais clássico, aí teve o Christopher Lee. E o grande antagonista é muito parecido com o Christopher Lee. Sério, cara? Do filme, sim. E é um filmaço, cara. É muito maneiro. Tem umas sacadas muito maneiras, tá ligado? E ele é aquele tipo de comédia mais de movimento, tá ligado? Menos de fala. Uhum. Mas as coisas acontecendo ali, você, nossa, aconteceu. É, sim, sim, sim. E é muito engraçado. E assim, primeiro que eu só fui descobrir que é o Polanski muito depois. Polanski, eu acho que é outro filme que eu gosto dele pra caralho, se eu não me engano, é o Chinatown, tá ligado? E, cara, pra mim ele era o velho lá que a gente vê nas fotos, tá ligado? E, porra, veja o filme, o Polanski é o principal. Vocês vão ficar o filme todo sem acreditar que é aquele cara meu, tá ligado? É muito maneiro, vale a pena. Legal, cara. Até pegando um gancho, você tinha comentado. Como é que era o nome da atriz lá que você comentou? Sharon Tate. Então, cara, eu me lembro muito da Salma Hayek no primeiro Drink no Inferno, cara. Puta que pariu, Ike, caralho, meu irmão. A mulher, ela tinha um corpo que não era daquela época. É, não, de fato, meu irmão. Pô, eu lembro que eu assisti e falei, caralho. Quem não, né, cara? Quem nunca? Quem não, né, cara? Porra, inclusive. Cara, eu fiz um post no LRPG sobre... eu fiz um nome bosta lá, o compilado de momentos que todo garoto adolescente não esquece, tá ligado? Só pra eu poder... Esse momento é um. Só pra eu poder ter um motivo pra colocar esse vídeo, cara. É de longe uma das cenas... Acho que é a minha cena favorita do cinema, de todos os tempos. A dança da Salma Hayek. A dança da sedução da Salma Hayek. Cara, quem não assistiu um Drink no Inferno, pelo amor de Deus, toma vergonha na cara, assiste, porque, putz. Você tá notando aí, meu querido. É foda. Principalmente você, menino, que tá passando por seu momento de puberdade, entendeu? Assista, vale a pena. Principalmente você. A gente sabe que hoje é muito fácil pra você ver qualquer tipo de mulher pelada, mas, meu irmão, vale a pena, vale a pena. Mas essa não é qualquer mulher, rapaz. Essa não é qualquer mulher, é só uma Hayek. Não é qualquer mulher. Meu irmão, sério. Meu Deus do céu, sério. E cara, o Tarantino era o produtor, não era? Era o produtor. Né? Que filha da puta, né, cara? Ele fez ela enfiar o pé dela na boca dele, desgraçado. Filha da mãe do caralho. O cara aproveita, né? Desgraçado. Lógico, né, cara? O cara tá, pô, meu irmão, tá aqui de produtor, rapaz. Produtor dá um trabalho do caramba. Pô, tá gostosa, entendeu? Vamos, vai. Sacanagem, cara. Nega fogo, na moral. Enfim. Bom, mais alguma observação? Veja o filme, vale a pena. Mesmo com a história triste, assim, até pegar um pouco de curiosidade, que é uma história que é famosa, mas da boca pra fora, a gente não tem muito de quem tava envolvido na época. Uma observação é que ninguém aqui tem nenhuma afinidade por nada que o Polanski fez na vida dele, tá? Então, porque depois ele virou um diretor odiado, e imagino que com razão, não pesquisei a fundo as merdas que ele fez, mas ele tem os filmes bons, então. Então, Dança dos Vampiros, né, do Polanski. Isso aí. É, algum desses filmes que vocês falaram até então tem no Netflix? Cara, o meu primeiro não, cara. O Black Dynamite não tem. É, o meu também não, Manicop sem chance. O meu acho que nenhum dos dois, mas você encontra fácil numas locadoras aí, galera. Pode ficar tranquilo. Ainda existe locadora, cara? Tem uma muito boa chamada Pirate. .com.org. Às vezes vive mudando domínio, mas coloca a parte bem lá que você acha. Bom, vamos repassar pro Felipe agora ou sou eu? It's me, Mario. Manda bala aí no próximo, então. Cara, agora eu vou falar de uma saga, entendeu? Uma saga, porque, meu irmão, quem conhece Machete sabe que ele não começou em Machete, entendeu? O primeiro Machete foi em 2010, mas se você contar que esse cara já tinha aparecido no primeiro Mariachi, tá ligado? Tipo, lá em 1900 e cacetada, e tipo, ele já fazia o mesmo personagem ali, era o cara que tacava facas. E essa é a pegada mais legal de Machete. O Machete é de 2010, foi dirigido pelo Robert Rodriguez. Mas, tipo assim, o Danny Trejo, que é o que faz o Machete, ele já vem aparecendo no Pequenos Espiões, que ele já era o Machete, tá ligado? Ele já era mencionado, e o irmão dele é o Antônio Bandeiras, né? Não, pera. Você tá dizendo que o Machete já tinha referência do Machete no Pequenos Espiões? Sim, ele já era chamado de Machete. Sério, cara? Não, eu sabia que tinha ele no... Era uma vez no México, né? Exatamente. Mas no Pequenos Espiões, não, porque é do Rodriguez, né, o Pequenos Espiões. Exatamente. Eu não sabia disso não, cara. O Pequenos Espiões ser do Rodriguez é bizarro pra caralho. É bizarro pra caralho. Quando eu descobri, eu falei, ok. Mais bizarro ainda, ele ter chamado o Sylvester Stallone pra fazer o terceiro filme, bicho. Sim. O Sylvester Stallone pra fazer uma das interpretações mais escrotas. Mas se eu não me engano, o Antônio Bandeiras tá em todos, não é? Tá, pô, ele é o pai dos meninos. Caralho, que zoado, né? Cara, e o elenco do filme não é ruim, bicho. Isso que é mais bizarro. Não, o elenco é... Tipo assim, o elenco de Machete tem o Robert De Niro, tem a Jessica Alba, tem o Steven Seagal. Mel Gibson, mas isso já no segundo Machete, né? E talvez o Leonardo DiCaprio no terceiro. Talvez o Leonardo DiCaprio. Quem assistiu ou assistir vai entender a referência. Cara, e o mais legal de Machete é que, pô, ele começou... Ele não ia virar filme, sacou? Ele ia ser só um... eu não sei como é que é o nome disso, mas assim, era um trailer falso, né? Era um trailer falso que passava no... No Planeta Terror. No Planeta Terror. Que no Planeta Terror ele tem acho que uns 3 ou 5 pequenos trailers de filmes fictícios, né? É, exatamente. Que daí um era o Machete, né? Que já tinha referência do Era Uma Vez no México, os outros filmes. Aí tem lá o Garota Lobisomem da SS, que era dirigido pelo Rob Zombie, né? Que tá lá também, que é zoadaço. É, um bagulho escroto pra caralho. Mas é bem interessante o jeito que ele surgiu, cara. Daí a galera curtiu pra caralho, falou, nossa, tem que sair isso aí. Daí os caras, não, vamos ter que não, fazer. Aí neguinho comprou pra caraca a ideia, tipo assim, aquela parada de... Cara, que é uma puta ideia genial, cara. Puta ideia, meu. Não, porque de fato, se você vê o cara, tipo assim, a narração é a alma do bagulho, tá ligado? Você vê o cara falando, action, suspense, emotion. Só que é tipo, caraca, isso é muito maneiro, bicho. Melhor filme do mundo. Melhor filme do mundo. Pô, tu vê um cara pulando e atirando numa moto, sabe qual é, com uma .50, tu fala, cara, eu quero ver esse filme, bicho. E com uma gata na garupa. Pô. E, cara, o elenco, realmente, cara, eu tô com o elenco aberto aqui, cara, ó. Seagull, né, que a gente tinha falado, Jessica Alba. E tem um cara aqui que é aquele ator que eu chamo de ator easter egg. Tipo, você vê o cara, você, nossa, esse cara. É o cara do Drink do Inferno, né? Que é o Tom Savini, que ele é o Machine Gun Man, se não me engano, lá, que é o cara que tem isso, a pistola no lugar do pênis. No lugar do pênis. Né? No Drink no Inferno. E o Tom Savini, cara, olha só que legal. O Tom Savini, muita gente não sabe, mas além de ator, ele é maquiador, cara. O Tom Savini que cuidou dos primeiros filmes, a maquiagem do Jason, de Sexta-feira 13, era o Tom Savini que fazia. É mesmo, cara? Caraca, eu não sabia disso, cara. Eu não sei até qual parte, mas inicialmente foi o Tom Savini. Caraca, que maneiro. E ele é bem conceituado, assim, cara. Tipo, como maquiador, ele é mais respeitado lá fora do que como ator. Que maneiro, cara. Mas ele é aquele ator que você fala, olha lá o cara, ele é um padre, né? No Machete ele é um padre, né? Cara, não, no Machete ele é um matador, cara. Isso, ele é um matador, mas mata um irmão dele e depois ele se converte em padre. Exatamente. Não, e o mais legal é que no filme mostra meio que, tipo assim, ele tem uma apresentação, tá ligado? Isso. Tipo, é, contrate Osiris. Aí você vê o cara fazendo flexão com um dedo só, saca? É, tipo... é, o cara é tipo Goku, assim. Cara, é muito bom. Cara, aí, aí, tipo assim, mostra ele dando tiro no, numa foto do machete na parede. Umas paradas mais babacas, assim. E o Steven Seagal nesse filme, cara, você vê que o Steven Seagal, todo diretor que trabalha com ele fala, cara, ele é a pior pessoa pra se trabalhar. Ah, é? Porque ele quer fazer o que ele quer. Sabe? Tipo assim, ele uma vez acho que quase quebrou o braço de um diretor. É, bicho. Falam que o Steven Seagal é um puta pau no cu, né, cara? Ah, é, o maluco é babaca pra caramba, não né? Isso bicho? Não, cara. Ele é babacão. Ele é, cara. Ele falou que uma vez ele até que quase quebrou o braço de um diretor lá, cara. Porque o diretor não concordou com o que ele tava fazendo na cena e, pô, ele deu lá um Krav Maga no maluco. Caralho. Pô, ele é bizarro, cara. Ele é maluco, o Steven Seagal. Tanto que tem até uma animação dele, cara, que ele matando todo mundo. Já viu essa animação? Não vi, cara. Eu acho que eu já vi, cara. Só que eu não lembro se tá relacionado a um desenho qualquer. É, um desenho, um desenho. É, ele dentro de um bar, não é? Alguma isso, coisa assim, isso. Que ele começa mata a quebrar todo mundo. E aquele, aquele estilão dele, que ele não faz nenhum movimento, tá ligado? O cara chega, ele luta, na verdade, é Aikido, né? Ele é o cara isso, Aikido. Ocidental, que é o Enon, não dá, que tava dando Aikido. Tá. Aí ele só mexe as mãos lá, tá ligado? Aí vai matando todo mundo. Ele quebra o maluco ao meio, ele arranca a espinha do cara, depois joga o crânio no outro maluco. Tipo, é uma parada bizonha, mas é muito maneiro. E, cara, tem uma parada que eu vou comentar só pra comentar, porque eu sou chato pra caralho, mas o Planeta Terror é o filme que tem a mulher com a perna de metralhadora, né? Exatamente. Isso. Que é do Rodrigues também, né? Se eu não me engano, mas o Rodrigues e o Tarantino, eles são... Brother. São brother. Eles têm uns relacionamentos lá no cinema, são brother. E, cara, eles fizeram um desafio pra homenagear os filmes antigos de ação, que o Rodrigues fez o Planeta Terror e o Tarantino fez o... Fez o Grindhouse. Exatamente. Né? É o Grindhouse que ele é composto pelo Planeta Terror e pelo A Prova de Morte, que é Kurt Russell, né? Isso, exatamente. E tem dedo ali, tipo, uma produção que, na verdade, é o Rodrigues, o Tarantino que produziu, mas o Rob Zombie também tava junto com eles. Na moral, eu não sabia do Rob Zombie, não. É do Rob Zombie. Pô, vacilou, cara. O Rob Zombie podia sair nessa também, cara. Ia ser foda. Ele ficou meio nas escuras. Assim, eu gosto do Prova de Morte, mas eu gosto muito mais pra ver uma violênciazinha básica, mas o Planeta Terror foi muito melhor do que o Prova de Morte. Assim. Foi bem melhor. É incrível que o Rodrigues, ele conseguiu barrar o Tarantino. Aquele cara que faz o principal no Planeta Terror, ele acho que é irmão do Robert Rodrigues. O cara é muito carismático, né, cara? É, eu esqueci o nome desse maluco, cara. Eu sei que eu vi o filme e falei, cara, quem é esse cara? Eu já vi esse cara, porque ele tinha um carisma, um negócio assim, tipo, ele tava ali, né? Só mais um adendo aqui. Esse ator que a gente tava falando era o Fred Rodrigues. Não, e o mais interessante é que, tipo, a mulher com a metralhadora na perna é a mulher do Robert Rodrigues e o outro cara é irmão dele, sacou? Tipo assim, pô, vamos botar minha família inteira pra fazer esse filme? Pô, e a família dele é foda, tá ligado? Ele tem uma puta família foda, né? Se fuder, cara. Planeta Terror também tem um elenco foda, né? Tem o Bruce Willis também, né? Tem o Bruce Willis, cara. O próprio Tarantino atuou nesse filme. E foi o Bruce Willis que matou o Bin Laden, cara. Foi. Bruce Willis matou o Bin Laden. É bem legal. E a gente já citou o Drink do Inferno dele também. Não sei se vocês falaram também. O Drink do Inferno dele também, né? Mas então, cara, pô, o Machete, assim, o elenco é sensacional, né, cara? Daí mulher mesmo, tem a Jessica Alba, tem a Michelle Rodrigues, que eu acho que é ela que é a mulher do Robert Rodrigues ou não? Não, a Michelle Rodrigues, ela é lésbica. Tem a Lindsay Lohan, a loucona também, né, cara? Tem um monte de mina louca pra caralho. Tem muito cara, ator easter egg, né? Tem. Mas, cara, voltando ao conceito que já foi construído do Machete, cara, assim, no Peru Pequenos Espiões, eu não sei quem fala pros meninos, vocês têm que procurar isso aqui, ó, produtos Machete. Aí as crianças vão até a loja do Machete e eles são sobrinhos do Machete. Isso, é muito maneiro, E o Danny Trejo está sempre fazendo o mesmo personagem, cara. Ele é um espião, ele é um super espião. Mas então, e o Machete 2, né, cara? E tem o primeiro, no caso, o primeiro Machete, né, que é aquela coisa toda... Aí, não, e assim, a história do filme, ela sempre vem pegando essa coisa do tipo, o cara que ele é um imigrante ilegal e tal. Chicano. E o filme todo em torno... o Chicano, em torno dessa coisa do Chicano, né? É, tem toda essa coisa do... Enfim, aí eu acho assim, a melhor cena do filme, agora da Posso dar um spoiler aí, que você me permite? Dá um spoilerzinho de domínio, Mike. Quando o Machete luta com o Steven Seagal e ele consegue vencer o Steven Seagal... Exatamente. O Steven Seagal olha pra ele e fala assim, irmão, isso aqui não é nada. Eu podia te matar agora. Mas você ia me perseguir lá no inferno. Aí ele mesmo já se mata, tá ligado? Porque ele quer se matar, entendeu? Não porque o Machete matou ele, entendeu? Mas, sim. E, cara... Essa visão do personagem Pica das Galáxias, assim, eu sempre acho muito maneiro. Uhum. Assim. Vem da alma Chuck Norris, né? Vem da alma Chuck Norris. A única coisa que quebra é Steve Seagal, Steve Seagal. Cara, o Danny Trejo, ele já tinha uma cara conhecida por causa do Drink no Inferno, né? Que ele era o barman em todos os Drink no Inferno, né? Ah, sim. Mas depois do Machete, cara, ele fez muito filme B aí. Se você procurar, você acha muito filme B dele, que meio que tenta ir na mesma pegada do Machete, mas não consegue. Eu assisti um no Netflix um tempo atrás aí, eu não vou lembrar o nome. Se eu depois achar, eu coloco aí na descrição. Mas é um filme que ele tá no Velho Oeste, né? Ele morre, faz um pacto com o Demo e volta lá. Ah, eu vi essa parada, muito bizarro, bicho. Tentaram fazer uma pegada ali, mas não ficou muito bom. Bem mediano, filho. É porque você tem que ser nonsense, cara, tá ligado? Você tem que ser nonsense. E uma coisa interessante pra caramba, cara, é que tem o Predadores lá, que é dirigido pelo Rodrigues, né? Caraca, bicho, esse filme foi a maior tristeza da minha vida, bicho. Na moral. O Machete tinha que matar o Predador no final. Pô, não aquele bosta lá. Esse que quem é o mauzão é o pianista? Isso. Exatamente, isso, cara. Isso. Pô, tem um monte de cara pica, cara. É meio triste isso, cara. Pô, na moral, eu acho que eu consigo ficar mais forte que o pianista rapidinho. Cara, não, eu acho que aquele cara pode matar o Predador com o nariz, cara. É. O Felipe comentou no vídeo dele do Predador, né? Comentei, cara. Achei engraçado o Felipe ficar muito indignado falando assim. O Felipe fala assim no vídeo: pô, o Schwarzenegger levou 20 minutos pra matar o Predador, porra. Esse cara matou em 5 e era o Predador mais forte ainda. É, como isso? Tipo, indignado, né? Como isso? Isso é absurdo. Ele vai matar o Predador com o quê? Com o nariz? Cara, é muito bom. Vou deixar o link do vídeo. Não, mas é revoltante, cara. Mas é muito revoltante. Não, mas cara, é foda. Eu também, quando assisti, eu fiquei de cara. E tem uma coisa que eu peguei uma edição do Predadores que tem uns bônusinhos lá. E tem meio que uns storyboards que conta como é que é, o que que aconteceu com os Predadores ali naquele planeta. Qual que é a treta por trás, né? Uhum. E o nome do personagem do Danny Trejo lá é Cutilo. Cutilo é uma variação de facão. É tipo machete e cutilo. É praticamente a mesma coisa. Não. Quando eu vi isso aí, eu falei, caralho, é uma puta referência. Demonstra um pouco da história do Cutilo. Ele também é um mexicano. Os caras pegam ele no México. Ele era tipo um cara... Acho que ele era de uma milícia mexicana lá, daqueles cartel, sabe? E ele é um machete, praticamente. Meu irmão, entendeu? Mas aí é que devia entrar o slogan. Machete in space. É. Aí, pô, aí fica sensacional, cara. Aí eu comprava mais o filme, pô. Exatamente. Não, cara, é porque o problema de fato desse filme é que, pô, ele tentou fazer milhares de referências e não vingou nenhuma, sacou? É, ele se prendeu à nostalgia, né? Aquele velho erro que acontece muito. Exatamente, mas não foi uma boa nostalgia. Tipo, eu fiquei bolado com o Robert Rodriguez porque esse babaca fala há mais de 20 anos, eu quero dirigir esse filme. Quando vai dirigir, não, ele passa pra outro cara. Pô, que mongolóide é esse, pô? Mongolice do caramba, mas enfim, whatever. Então, daí o Machete Kills, né, que é o segundo filme lá. Ah, aí vem o Machete Kills, e é legal, porque, tipo assim, era também despretensioso. O Robert Rodriguez que não queria fazer outro filme, mas aí ele põe. É, Machete Will Returns in Machete Kills. And Machete Kills Again. É tipo a parada mó babaca, saca? O trailer do In Space é no segundo, né? Machete Kills in Isso, Space. Isso, é. In Space. Aí vem o Machete com sabre de luz, saca? Com sabre de luz. Daí eu acho muito engraçado que aparece aquele cara na armadura de lata lá, né? Leonardo DiCaprio is o Homem da Máscara de Ferro. É por causa do Homem da Máscara de Ferro, né? Que ele tinha feito naquele outro filme. Isso. Só que daí para um pouco. O ator pode mudar, né? Dá aquele pause e passa aquela mensagem bem rápida. É, você tá sujeito a alteração, né? E continua. Cara, muito engraçado. Isso é ótimo. Acho que tem no segundo, né? O Gibson, né? É o segundo, que ele faz o... É o Voss. É, Voss. Cara, o Charlie Sheen tá no segundo, velho. Charlie Sheen, cara, tá no segundo. A Lady Gaga. Antônio Bandeiras. Cuba Gooding Jr., Tom Savini tá de volta. Só elenco bom, cara. Só elenco sinistro. Cara, só cara foda. E é impressionante pela proposta do filme ele ter tanto ator foda, né, cara? Tem aquela outra menina também que é, acho que é Vergana. Sofia Vergana. Isso, Sofia Vergana. É, que faz Modern Family, não é? Isso. Porra, meu Deus do céu, cara. Essa mulher, meu Deus do céu. É uma loucura. E tem o Walton Goggins lá, que também é o... Que é outro cara que é super easter egg. Que é o cara do Predadores. É o presidiário do Predadores lá. Ah, sim. É, é o Walton Goggins é o nome dele. Ele também até fez agora os 8 Odiados também. Os 8 Odiados, que ele é o xerife, né? É isso. Pois é. Aliás, outra recomendação, anota aí também. Só tô mandando os ouvintes anotarem aí, cara. Anota, os 8 odiados também, vale muito a pena. 8 odiados, 8 odiados. Puta que pariu, cara. Cara, embora algumas pessoas me disseram que, tipo assim, esse filme ele enrola muito no início. Eu cheguei atrasado 1h30 pra assistir esse filme. Eu perdi 5 minutos e já fiquei puto. Você tá falando do 8 odiados? Do 8 odiados. Só que eu perdi 5 minutos e eu cheguei lá, nem começou porra nenhuma. Mas é. Os caras falaram que ele é lento, ele tem uma narrativa lenta no começo, né? Mas o Tarantino em geral é assim, cara. É, meu irmão, então não vai ver filme do Tarantino. Você tá pagando de cult aí depois de que o Bill Bastardos igual você nunca viu Pulp Fiction, cara. Nunca vi. É meia hora falando sobre hambúrguer, filho. Caralho, é meia hora. Quarteirão com queijo, quarteirão sem queijo. Não, mas assim, eu acho que eu jamais diria que, pô, ah, Os Oito Odiados é o melhor filme do Tarantino. Não, não, entendeu? É o melhor. Pra mim, o melhor vai ser sempre o Pulp Fiction ou o Kill Bill. Mas tem uma beleza no filme por conta de, cara, o filme se passa só numa cabana, sabe qual é? É, eu vou falar que eu pirei. É. Na moral, eu pirei com Oito Odiados ao ponto que eu saí e eu falei com a minha namorada. Eu falei, amor, melhor que Django, foda-se, vou falar mesmo, não dá. Que filme foda, cara. Aí ela, eu gostei, mas não é isso. Eu, não, é sim, é sim. E até aproveitar que a gente tá falando dele, o Tarantino conseguiu aquilo que ele tenta desde quando ele começou a fazer filme, que eu vou falar, aí o Ike Bipa aí, ele personagem que apareceram na poeta do filme. Todos cara, esse incrível, meu Deus do céu. Né? Não, e é legal essa pegada, porque assim, você não se sente ligado a nenhum deles. Sim, você não sente pena, sabe? Você vai, ah, coitado, porque ele quer não morrer, assim, entendeu? Olha, eu sou suspeito de falar. É, dois motivos. Primeiro, eu achei bom pra caralho por quê, cara? Porque tem um amor incondicional pelo Kurt Russell, você tá ligado? Tipo, o filme pode ser uma merda. Não, tem o Kurt Russell nesse filme, cara. Esse filme é bom, tá ligado? Tipo aquele Poseidon. Pra mim é o pior filme do Kurt Russell, mas tem o Kurt Russell, pô. Eu gosto do Kurt Russell, cara. Então eu já tenho um amor. O filme podia ser uma bosta, eu ia gostar. E eu me senti identificado, porque eu fico tipo Kurt Russell, cara. Ele era Snake no Fogo de Nova York, cara. Se não fosse esse cara, não tinha Metal Gear, você tá ligado? E eu fico ali. Não, cara, é o Kurt Russell, né? E, cara, eu gostei pra caralho. Só que, pô, qual outro filme? O próprio Drink no Inferno tem uma narrativa que demora pra cacete pra acontecer. Tem. Se você nunca assistiu o filme, você vai chegar lá no final, daí você vai descobrir que é de vampiro. Cara, o Drink no Inferno, se você ouviu a gente falando a parte de Salma Hayek, tá ligado? Ficou animado, sei lá o quê. Sim, talvez sim. Você se decepcione um pouco com o início do filme, tá ligado? Vai ficar lá 40 minutos, pô, mas não acontece nada. Sim, mas meu irmão, mas você tem que entender isso, cara. O Tarantino, não no Drink do Inferno, mas tipo, no Oito Odiados, tipo, ele pegou os caras e falou, meu irmão, atua aí, cara, foda-se, vou ter 3 horas pra rodar aí, vocês vão se fuder. Inventa várias histórias aí, caralho. Altos papos e tal. É muito foda, cara. É muito foda isso. Não, mas uma das coisas que eu queria dizer, cara, é que tipo assim, a base desse filme, quem assiste hoje tem que pensar nesse filme num quesito mais geral, tipo assim, a gente tá acostumado a ver muita explosão hoje em dia. É, porque assim, você pega esse conceito de que, cara, a gente tá assistindo um filme com um bando de personagens dentro de uma cabana e o filme é isso. É isso. É só isso. Uhum. Não tem explosão, não tem aventura, não tem, tipo, nada. Mas, cara, o filme te prende de uma maneira que você fica, caraca, eu quero saber quem é esse bandido. Exatamente. Eu quero saber quem é esse cara. Aí que tá, cara. Se você não gostou, eu entendo 100%, porque ele é uma narrativa parada, assim. Cara, ele é uma coisa assim, ele é Tarantino, né? Você vai assistir, você já tem uma noção do que vai ser. Sim, mas você tem que entender que tenta colocar o trabalho que o cara teve ali, tá ligado? Pô, é genial, cara. Não, é claro, genial. Exatamente. E desculpe estar falando pra caralho, que eu realmente tô querendo muito conversar sobre esse filme, cara. Vamos aproveitar o embalo, né? Fica com uma menção honrosa do vídeo. Menção honrosa. Vai anotando na listinha aí. Mas e cara, uma coisa até que eu cortei o Felipe falando ali atrás, mas ele falou, né, o filme hoje em dia é tudo explosão, efeitos especiais e não sei o que. É, exatamente. Não, não que eu ache isso ruim. Eu não acho ruim também. Mas é de se impressionar que alguém consiga hoje em dia ficar tão vidrado num filme que não se tenha nada disso. Exatamente. Entendeu? Que são 3 horas praticamente de fala, fala, fala, fala. Uma coisa, se você não conhece Tarantino e for assistir agora, Oito Odiados, esqueça o politicamente correto, cara. Não existe politicamente correto. Eu lembro que eu tava no cinema assistindo, e daí o Kurt Russell lá, ele tá com a mina que ele prendeu, né? Que ele é meio que um justiceiro, né? Uh-huh. E o cara, a primeira vez que ele, tipo, a guria começou a rir da cara dele, não sei o que, ele pega e dá aquela cotovelada servida na cara dela, assim, pau! tinha tipo uma mina, sabe quando você pega no canto do olho do cinema, assim, tinha uma mina que colocou a mão na cara e ficou, ah, meu Deus, ele bateu nela, sabe? Tipo, eu falei, pô, mina, isso aqui é Tarantino, você vai ver isso o filme inteiro, cara. Sim. Meu irmão, na moral, assim, eu já tô acostumado com Tarantino pra caraca, tá ligado? Eu vejo desde que eu tinha, sei lá, 14, 15 anos. Sim. Mas assim, cara, teve uma cena que eu me senti um psicopata, tá ligado? Porque eu ri tanto no cinema, eu ri sozinho, sacou? É? Acho que foi um momento que, acho que não sei quem foi, bicho, alguém tinha estourado a cabeça de alguém. Acho que foi o Samuel Jackson que estoura a cabeça de alguém lá. Cara, mas eu dei uma gargalhada, meu irmão. Tipo, caca, eu ri tanto. Eu já peguei uma sessão que tava cheia dos psicos, cara. Os caras tudo rindo. Assim, eu falei, nossa. Não, cara, eu vi sexta-feira, tardou com a minha namorada, tá ligado? E, pô, minha namorada, com razão, sem entrar nesse assunto aqui, pelo amor de Deus, ela é feminista, sei lá o quê. Uhum. E, porra, só que eu entendi que aquilo ali não era algum tipo de menosprezo sobre a mulher, tá ligado? Não, é uma coisa da época, bicho. Não, meu irmão, todo mundo ali era de igual pra igual. A mulher é tão motherfucker como todo mundo, tá ligado? Exatamente, ela era um psico, né, cara? É, tipo, exatamente. E realmente assusta com a porrada vir isso. E acontecendo as coisas, e ela odeia, ela não tem problema com violência, mas quando tem um negócio meio de tortura, ela tem os problemas, tá ligado? Então eu fiquei 3 horas gostando pra caralho do filme e me contendo, assim, nas minhas reações, pra no final saber o que que ela achou, tá ligado? Aí no final ela falou, amei. Eu falei, puta que pariu, meu irmão, graças a Deus, vou casar com ela. É puta que pariu. Bom, acho que eu vou agora falar do último filme, então. Oh, yeah. É, isso aí eu deixei mais pro final pra vocês ficarem com medo. Último filme que eu tenho pra falar, que é uma trilogia também. É um filme mais recente, é um filme de 2006 e é um filme norueguês. O nome do filme em norueguês é Fritvilt, tá? Fritvilt. Sobe black metal. É, bem som de banda black metal. Em inglês ele saiu com o nome de Cold Prey, que seria Presa Gelada. Mas aqui no Brasil, né, como a gente é diferente, o nome é Presos no Gelo. O pior nome é o nome em português, que é um nome que nem chama atenção. Mas eu achei esse filme, tem no Netflix, eu assisti lá, tá? Peguei lá como filme do nada, falei, pô, filme de terror, tem um assassino mascarado, é slasher, beleza, eu gosto de slasher, fui assistir. E, cara, eu fiquei muito surpreso com a qualidade do filme. O diretor é Hor Utaug, desconhecido, né, até por ser norueguês. Mas o elenco tem uma menina chamada Ingrid Bolso Berdal. Quem assistiu o Hércules com o The Rock, ela fez a Atalanta lá no Hércules do The Rock, aquela bonitona. É ela. Ah, tá ligado. E essa menina tem um carisma, cara. Um carisma muito foda. Ah, eu achei ela legal, cara. Cara, você pega o Halloween clássico lá, o primeiro, que é com a Jamie Lee Curtis. Ela tem o mesmo carisma que a Jamie Lee Curtis tinha no Halloween. Caralho. Sabe? Tipo, você vê aquilo de, cara, essa menina sabe que ela tá fazendo um filme de slasher. E a trama é mais ou menos assim. É um grupo de jovens lá, tem uns 5, 6 jovens lá, é padrão, né, do filme slasher. Aí eles vão lá pra uma montanha, no meio da neve lá, pra esquiar. Aí dá uma cagada lá, um faz uma fratura exposta básica, né? Normal pra caraca, normal. Sempre tem, né? Normal, filme de terror, filme de sobrevivência extrema, sempre tem a fratura, pleque, né? Aquele osso. É que nem, por exemplo, nós estamos numa cabana, estamos em perigo. Ah, vamos lá fora ver o que é. Vamos lá fora ver o que é, né? Tipo, não, filho, fica aí, filho da puta, tá ligado? Enfim. Aí eles vão pra uma... Eles acham uma espécie de hotel, assim, no meio do nada, né? Naquela neve e tudo, porque daí eles estavam longe. Aquela merda que sempre dá no filme de terror. O cara tá fudido, não tem como voltar. Uhum. Eles entram lá. Só que lá mora um psico. Um psicopata. Um psycho. E esse psycho, cara, ele é muito semelhante a Jason, a Michael Myers, e tem tanto carisma quanto sem parecer uma cópia. Nossa. O mais legal de tudo é isso, entendeu? Porque ele não é uma... Não é, né? Tipo assim, você olha lá, isso é uma cópia do Jason, uma cópia do Michael Myers. Não, cara, o cara tem uma originalidade muito legal. E ele também tem aquele lance de não morrer, sabe? Tipo, explica lá que ele nasceu morto e dispensar o corpo, e de repente ele, estou vivo. Ah, mas explica, chega a explicar a história dele? Explica no terceiro filme. Às vezes eu já chego lá. Daí, assim, a pegada do primeiro gira em torno desse hotel abandonado, né? E ele tem um lance muito interessante, que é você você não vê muito em filme de terror, porque você pega, por exemplo, um clássico aí, Sexta-feira 13, né, Jason? Mostra lá aqueles jovens lá que eles estão em algum lugar, sempre o Jason vai lá matar eles. Só que os caras sempre são uns merda, sabe? Os caras são drogados, os caras estão transando pra caralho, os caras querem que se foda. Tipo, você pega a raiva, assim, de quando o Jason vai lá e mete o facão, você... Isso, Jason, mata todos esses filha da puta, esses politicamente incorretos. E o Presos no Gelo, não, cara. Ele tem um lance diferente que você simpatiza com todos os personagens. Que eles são tudo legalzinho, gente boa, assim, é legal, sabe? Tipo, são uns personagens gente fina. E você fica triste quando o assassino mata eles. Cara, eu, na moral, isso é uma parada que eu acho interessante, mas assim, eu queria ver uma outra vibe disso, tipo assim, é, pegasse um maluco desse, o cara enfrentar a Yakuza, sabe qual é? Enfrentar um grupo da Yakuza, um grupo da máfia. É, porque é sempre uma pessoa indefesa. É, pois é, pois é. É, sempre alguém muito indefeso, bicho, pô, isso não é justo, entendeu? Mas, pô, eu queria ver um cara enfrentar um maluco com uma katana, sabe qual é? Tipo aquele maluco lá do Predadores, sabe qual é? Uhum, o cara chegar no meio do nada, assim, o cara pega uma katana, pá, sabe qual é? Pô, ia ser maneiro pra caramba. Mas então, cara, esse filme, a primeiro é mais ou menos isso aí. Bom, vai sobrar pouca gente no final do filme. A continuação, que é o Presos no Gelo 2, né, de 2008, já 2 anos depois do primeiro, o primeiro de 2006. Tão bom quanto o primeiro, cara. É, o assassino volta, e a forma com que ele volta é muito original. Tipo, não é uma coisa besta, assim, é uma coisa que você fala, nossa, os caras souberam atrelar muito bem, assim, sabe? Dá a impressão que os dois scripts já estavam prontos desde o começo, porque a forma que o cara retorna à vida é muito boa, né? É a primeira menina e uma outra menina. São as duas meninas, elas estão no hospital e ela começa a avisar ali, não, é, vocês me salvaram com esse cara, mas esse cara matou meus amigos, ele é um assassino, só que a guria, ela tá tão descontrolada que ninguém acredita nela. Então o 2 tem essa pegada também, o 2 tem esse negócio da polícia enfrentar ele e tal, só que o cara, ele é bem astuto, assim, então o 2 é legal também, tem as mortes bem sinistras também e tal. Depois, em 2010, veio o Presos no Gelo 3, aqui o nome é O Início, né, que daí esse filme conta a história do psicopata. Mas é um prequel? É um prequel daí. Dele se passa antes do primeiro e do segundo. Conta desde a infância dele, o que que aconteceu, por que que ele virou um psicopata, por que que ele não morre, não explica exatamente. Tem essa levada de deixar aquele mistério, né, que o cara é imortal, mas por quê? Não, porque ele é. Mas é um filme muito legal, cara. Quem gosta de Jason, quem gosta de Halloween, de filme classicão slasher, cara, é uma puta recomendação, cara. Pô, maneiro. Legal. Cara, não falando de filme slash, mas falando de filme de terror, quando você citou o filme que ele é norueguês, né? Isso, norueguês, cara. Eu me lembrei de comentar uma coisa, assim, até aproveitar pra fazer até indicações de filme aqui. Cara, a maioria dos filmes americanos de terror, que isso acontece muito, tem a versão original em outro país. Exato. E, cara, esses dias eu tava vendo um filme, a versão americana de um filme, que foi o único filme na minha vida que me matou de medo, cara. No Exorcista não fez isso, eu vi pequeno. Eu vi pequeno também o original, mas mesmo assim, cara, que se chama Os Espíritos, é Shutter o nome. Sim, eu assisti esses dias. Que é um filme tailandês. Tem a versão americana agora na Netflix, que eu vi que não é tão ruim. Eu não gostei da versão. Mas, cara, é assim, os americanos não sabem fazer o que esses caras de fora sabem fazer de filme de terror, meu irmão. Não sabem. Sabe o que eu não entendo? Principalmente você pegou bem o filme que até você começou a falar, eu ia comentar, que é esse aí. Eu acho que o tailandês é Espíritos. É, Os Espíritos, é Shutter. É, mas o enredo dele basicamente é aquela coisa, é o casal lá, eles começam a tirar foto e começam a aparecer uns capirotos na foto e tal. Sim, sim. Só que, cara, sabe o que eu não entendo? O que eu fiquei puto foi assim, eu fui assistir esse filme em inglês no Netflix e eu só me liguei que era um remake, uma versão americana do tailandês, quando acabou, por causa do final, né? Não vou contar o final, sim, mas sim. O final tem uma cena que você, caralho, que né? É a cena que ficou marcada até. É a cena que marca o filme, que a galera fala, que filme é esse? Aquele que acontece isso, aí o cara lembra. É, sim. E, cara, sabe o que eu não entendo? Eles pegam... Olha o foda do filme. O filme se passa no Japão, né? Sim, sim, sim. O filme original também se passa no Japão. Só que só... Olha que idiotice. O americano também se passa no Japão. Só que os personagens principais são americanos. Eles são todos... Por que diabos fazer isso, cara? Os únicos japoneses que tem são japoneses. São todos idiotas. São estereótipos de mulher idiota, tá ligado? Porra, cara. Tipo assim, o americano é tão narcisista. Sim, assim, cara. Que tipo, não, tem que ter nossa versão do filme. Cara, uma parada que me irrita é porque todo filme de terror americano, claro que tem muitos bons, até Exorcista entra nisso, ou em uns novos, como Exorcista de Emily Rose não entra nesse negócio que eu vou falar. Uhum. Mas é que tem que ter uma espécie de, tipo, uma ação heróica, tá ligado? No meio. Uhum. Pra resolver o problema. Isso tem na versão chamado americana, que se for ver a japonesa, não tem essas caras feias da Samara, sei lá o quê. Mas é um terror forte, cara. cara. Um terror que você fica... Mexe com você. Você, né, fica mal, tá ligado? Quando aparece a Samara, é uma coisa tão estranha que você... O japonês por si só é estranho. Sim, sim. E no americano, não. O filme começa bom, ele vai o terror, e quando apresenta o monstro, vira um filme de ação e aventura pra mim, em boa parte, tá ligado? Que a gente tem que descobrir o mistério pra... Pois é, isso, cara, é verdade. Cara, esses filmes estrangeiros de terror, tem um filme também, cara, que eu acho que é de vampiro. Não sei se é Deixe Ela Entrar, Não Deixe Entrar. Deixe-me Entrar também é... Não é americano? Que é sueco. Eu assisti a versão americana, que é com a Hit Girl lá do que é. É, americano não sabe fazer terror, meu irmão. Puta que pariu, cara. Pois é. Americano é bom no slasher. Sim, sim, sim. Mas terror, é terror de você ficar se cagando de medo. E quando você falou que esse filme é norueguês, eu já tava pensando, vai fazer um pouco de sucesso na Netflix já. Tem um remake americano que vai ser provavelmente inferior. Porque é igual esses espíritos, ele não fez sucesso nenhum, cara. Sim. E ele é de 2004, 2009 já tinha o remake, tá ligado? Porra. Ah, mas é igual aquele que é bom pra caramba também, o Hack, né? É, o Hack. Ele espanhol, né? É, sim. E é um filmaço, cara. Tem a versão em inglês que é Contaminação, se não me engano. É, Quarentena, isso. Que esses dias eu dei play lá na Netflix, passou 5 minutos e falei, não, pera, isso aqui é cópia do Hack, eu não vou assistir. É igual. Que era igual, cara, é igual. Isso que é o pior de tudo. Não é ruim porque é igual, mas o Hack, ele vai te dar um cagaço muito maior, meu. E se eu não me engano, a explicação do Hack é... O Hack é tenso. Bizarra, tá ligado? Cara, muito foda. Hack é um dos filmes, assim, de quem gosta de filme de zumbi, cara, de terror, zumbi, acho que é um dos melhores que tem, cara. Mas não é filme pra você ficar achando ação que você vai matar o zumbi, não. É filme pra você ficar cagado. Esse dá medo mesmo. E, irmão, e se você ver o Hack 2, que você vai entender tudo ali... Principalmente o segundo, né? Você vai ficar tentando se imaginar naquele mundo, você vai pensar que fudeu, acabou. Tá ligado? Exatamente. Poxa. Vai anotando tudo aí, hein, galera. Chamado original, que é... Que é com a Sadako, a Samara Sadako. Que, se eu não me engano, agora tem no Netflix, chamado original, hein? Tem tudo. Eu tava falando com o Iker aqui antes da gravação que eu tenho essa mania, e pelo jeito também, de... Eu procuro tudo de filme de terror e vou vendo. Eu sei que a gente tem comédia aqui, que são dois filmes que eu gosto muito, mas eu sou viciado em filme de terror e eu vejo muito filme de terror ruim. Netflix agora me ajudou nisso, que, tipo... Tem muito clássico aparecendo no Netflix agora. Sim, tem muito clássico e tem muita bosta que foda-se ver também. Sim. Sim, vai zapeando lá, galera. Vai lá, brincando. É muito bom. Na verdade, a Netflix agora tá legal. Netflix quiser patrocinar o canal também, alguma coisa. É, pois é. Silvio Santos, vocês ajudaram, né? Aquele velho, vocês ajudaram, né, velho? Dinheiro é sempre bem-vindo, cara. Sempre. É, Netflix de graça eu tava alegre. Tá lixo o negócio. Bom, galera, falamos de coisa pra caramba, falamos de terror, falamos de comédia, falamos de ação. Então falamos pra caramba. Eu nunca leio a boca. Bom, pessoal, aproveitar, faça o seu jabá. Quem é do jabá, faz o jabá aí. João, se quiser ter as honras. Então, Ike, vou até aproveitar e falar junto com você que a gente vai lançar isso aqui no seu canal e também lá no site, né? Isso, lá no LRPG. Queridos ouvintes do LRPG, vocês estão vendo o post aí. Esse podcast é organizado pelo Ike, né? Só que a gente lançou aí também no site e tá lá no canal dele. E, queridos... Não é ouvintes, é telespectadores do Ink Play City. Telespectadores barra... Barra ouvintes, né? Barra ouvintes. Barra ouvintes do Ink Play City. Meu nome é Denada, tenho um podcast chamado LRPG, do qual eu gravo a cada duas vezes por mês, sai programa, ou seja, duas vezes por mês, não necessariamente quinzenal, porque pode ser no início e no final do mês, que a gente é filha da puta. Aventuras de RPGs, assim, com temáticas da época, tá ligado? Do hype da época. A gente tá tentando fazer isso, vamos ver o que vai dar. E tanto o Felipe quanto o Wick já apareceu diversas vezes, o Felipe tá convidado. Ô, valeu, bacana, cara. Valeu. Somente você não mudou, cara. Ô, valeu, cara. Estamos aí. Cara. Vou virar seu melhor amigo agora, sacanagem. Pô, caramba. Muito obrigado pelo convite, cara. Sério, eu gostei pra caralho. Eu falei muito, desculpa ter falado pra caralho. Eu também amei, cara. Amei essa experiência, sim, cara. Porra. Foi difícil fazer, hein, cara. Porra. Foi, cara, porra. A gente tava o quê? Um mês, né? Eu sou vagabundo, né? Mas os caras teria sido mais fácil sair um filme dos Vingadores com Homem-Aranha, mano. Porra, demorou pra gente conseguir gravar. Pô, obrigado mesmo por me chamar, Rick. Cara, foi do caralho. Como que isso, cara? Eu tenho muitos débitos de podcast com você, né? Que isso, cara. Dá-me. E é isso aí. Acho que eu falei tudo. Bom, cara, eu por mim, cara, eu faço também minhas as palavras do João, cara, assim, me senti realmente muito feliz, assim, em fazer parte dessa galera aqui que, pô, saca pra caraca de cinema, entendeu? A melhor coisa é quando você encontra essa galera, entendeu? Você se sente... Pô, é lindo, cara, é lindo. Você se sente abraçado, cara. Eu não sou sozinho no mundo. Eu não estou sozinho no mundo, exatamente, cara, pô. É verdade. Bom, galera que ainda não me conhece muito, eu sou o Felipe de Albuquerque, tenho o canal Parada Nerd, sou dublador, tradutor e desenhista vagabundo de vez em quando. E, assim, cara, mais uma vez, foi uma honra estar com o menino Ike, o menino João. E cara, sempre que vocês quiserem, estamos aí, cara. O Felipe tem o Parada Nerd e tem o outro canal também, que você faz as dublagens lá. Isso, que de vez em quando eu posto umas besteirinhas lá de umas paradas autorais. O Space Noir, né? É o Space Noir. Eu vou deixar o link na descrição também, que é bem bacana. Valeu, cara. Ele já fez lá alguns trailers dublados de Metal Gear, né? Fiz, cara, fiz. Isso aí é mais pra galera que é fã mesmo, entendeu? Mais pra galera que é fã. Pô, maneiro, vou procurar aqui, cara. E o Felipe também é envolvido naquele outro canal, que é o YouTube, né? E o Dubbing, a gente faz um... Que também faz umas dublagens lá, tem Metal Gear, tem Resident Evil, lá, quem quiser conferir, vai estar na descrição o link também. Yeah. Pô, que foda. Bom, galera, isso aí, o link pro canal do Felipe vai estar na descrição, o link pro Ler RPG também, e era isso aí. Não esqueça de deixar aquele like esperto e compartilhar nas suas redes, que ajuda pra caramba na divulgação. Se é novo aqui, seja muito bem-vindo e muito obrigado a você que nos ouviu até aqui, de coração mesmo. Valeu, galera. Grande abraço aí pra todo mundo. Valeu, obrigado aí, galera. Abraço pra todos os ouvintes aí, todo mundo, valeu. Grande abraço a todos e até daqui a pouco. Keep a rockin'!